Tek başına takılıyor. Borda, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre, com 1095, com voo. Índia Alfa, 295, obrigado, domingo. Sigo 220, solo aos 40, direito 219, solo. Direita 219, solo, 5220. Bom dia. Gente, Mateus Correio 2, informe ingressando no Interlagos, através de Paripe, quilômetro da Oeste. Chame a torre no 895, pelo Quebec Serra. Quebec Serra para 17, está livre, base pela direita, ok? Base pela direita, 17, aposta na base. Autorizador 35 para o Quilômetro da Serra. Afirmativo, tem livre também a aproximação para 35, então estou autorizado o final do 35 e reporte. Grato. A bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1095, bom voo. Índia Alfa, 118.3, 895. Siga, sobre regra de voo visual, frequência livre para coordenação, Mike Acudel. Siga via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1895. 1895, 13325, alterno 251. 1-3-3-2-5, 251, vamos ver. A bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1095, bom voo. Índia Alfa, 35220, após saída da aeronave da TAM, à sua esquerda, segue via Juliette, parte 3, posição número 4. Modo TAM, Juliette, parte 3, posição 4, 220. Autorizado. Autorizado. Gente, agora para o pushback no 777. manda vir decola, passou 4-2. Afirmativo, a Linhares decola livre. Boa tarde, 3895, observe a corrida do azul após a linha mantém. Azul, a linha mantém, 3895. Aguarde transferência para a sua, é só um instante. Aguarde. Afirmativo, seu solo foi os 4.000, frequência livre, encerra. O 207 decola os 47, controle 120, decimal 8. 208, pode vir. Controle Salvador, é o 4207. 207, suba ao 340, saída da EL. Da EL 34, azul, 4207. Chame a torre, 118.900. 118.900, obrigado. Boa, boa, boa, boa. Você pode tirar o dono 7, eu acho que... decolar, 100 graus, 15 mais. Vou decolar essa 3895. Cuidado, né, manter o 31 avião. Para o táxi 177, 187 a bordo, 2:15, Aracaju. Confiando pessoas a bordo? 187. Gente, 187 a bordo, altímetro no 05, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895. 00, informe para o lançamento. Livre, pouso 17, vento 100 graus, 15 lines. 3895, decolou 50, controle 208. 208, bom dia, 3895. Torre, boa tarde, 977, ponte perto da próxima. Gente, aguarde, ponte perto. 95, suba ao nível 340, saída da 340, daí é quando você vai aprender. Questão, vou direto da EL inicialmente. Da EL, muito obrigado, 3295. Decolar, 100 graus, 159. Solo 52, liga direita, estacionar para cancelar. 077 autorizado, aí mantém. Ali mantém, 777. O avião decolou aos 53, controle 208. 120, décima 8, tá 3 zona, 9 zona, bora. Salvador, muito bom dia, Azul 4463, gente da Mike, nível 180 para Eliel. Avião na saída da EL, vigilante. Da EL, 319. Azul 4207, chame o centro, na frequência 13325, alterna 1251. 13325251, ok? Sim. Obrigado. Dia, saída Coral, decolando a 10208, é o controle 5175, é o transponder. Procedimento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. decolar, 100 graus, 159. Iniciando a nossa descente. Decol 57, controle 208. 208, boa. Servo 077. 1777. 777, voo 340, vigilância. 340, vigilância, voo 777. Nomeia sua identificação, chegada a Mari, desce e mantenha 050. São 3895, chame o centro em 13325, alterna 251. 3325, 251, até 3895, bom dia. Salvador Clínicas, Brasília, né? Posse 2404. Flight level 320 to Sierra Bravo, Golf Lima, request disciplines. Okay, 2404 is approved, flight level 320 to Sierra Bravo, Golf Lima. Takeoff runway 10, after takeoff right turn. The departure will be dial, after dial fly Lida, after Lida fly bridge position, after according flight plan route. Squawk 5143, Salvador, Departure Control, frequency 10.80. Roger, clear flight level 320 to Sierra Bravo, Golf Lima, runway 10 after departure, right turn, dial departure, then Lenda, then Fiji, then flight plane route. Squawk code 5143 and Salvador, departure 1208. Airport 404, that's correct. Is approved, Starat. Come back to the taxi. Roger, we'll call you to taxi. Salvador, bom dia, CP 5445, ciente da mãe. Autorização, João Pessoa. João Pessoa, confirme o tráfego, João. CP 5445. 45, autorizado 190, João Pessoa, na colocação pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Porto Caju, Golf 677, controle 120, décima 8, transponda 5402. Autorizado 190 para João Pessoa, decola da 190, curva esquerda, decola com o perfil da Puca, transição Caju, após Golf 677. 5402 no transponder, 120, decimal 8, 5445. Correto, 5445, chama para o pushback, senhora. Azul 4076, chegada a Mari, desse mantém a 070. E não atrasa, vou informar, esse setor está livre de lançamento, que é daquilo. Leve descida, reporte parando, passando 2.500, Juliette Cabequilo. Sete, vai passar 160, chama o centro, 1-3-3-2-5, até 1-2-5-1. Frequência livre, cadê aquilo? dia a partir de Itaque? Autorizado, via 2015 o ajuste, informa o localizador 3216. Via com 1015, encontrará estabilizado 3216. Prestação, Recife, boa tarde, bom dia. 044, só espete a própria perna. Ok. Ok, desse mantém a 3.015 ajuste. 3.000 com 1.015, tá? 3.204. Azul 4076, desse mantém a 4.000, ajuste 1.015. 4.015, azul 4076. Azul 4076, reduz a velocidade, 220 nós. 220 reduz. Delta, controle. Te ajuste no 0, no 5, reporte através de Pituaçu, Mike Eco Delta. Para 2.000, autorizado LS, que se reinforma no localizador. 2.000, autorizado, tá? 3.804. Autorizei a acertar um push do 9, estacionamento agora da cópia. Firma 044, autorizado pushback coordenação com a equipe de solo. Está pronto para a cópia? Está pronto. Autorizado Recife 390, Vieira Perisco 58. Cola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 90.8, transporte 5173. Autorizado então Recife, nota do plano, confirma na Tesouro 10, isso? Na 358. Na 358, nível 390, subida por Caracaju, 208 controle, 537 do transporte, igual 044. 044, 51 a 73 no transporte. Bono 73, transporte Bono 044. Correto, Bono 044. Chama aí, pronto, eu paro o táxi. Chama táxi, Bono 044. Pode ser que tiver estacionamento azul 4463. 4463, só número 2 no setor. Ordem com a equipe de solo. Após o gol liberar a retaguarda, está autorizado para o Cidade de Fala. E após o gol, vai iniciar o 4463. Estabilizado visual, está 3216. Ok, complete final ILS, torre 11895, 3216. 1895, até já. 5445 no pátio 3. Autorizado, time táxi 3. Guardará. 2000, ajuste na 0 na 5, forma localizador. 4076. Vou parar logo, obrigado. Repouso na 10, 3216. Tráfego da companhia, meia dúzia de milhas à frente. Reduzindo, tá? 3204. Azul 4076, reduz a velocidade 1909. 3804, complete final ILS, torre 18895. 1895, confirme o 3204. Sim, 1895. Autorizado 3804, estabilizado na 10. Sim, a gente continua em aproximação e aguarde a autorização de pouso. 3204. Solos 16, direito 219 solo. Ok, complete final ILS, torre 118.95. Obrigado, tchau. 29. Sente livre pouso para o TAN 3804. Salvador, bom dia, azul 4076, longa final, baixada travada, visto o TAN frente. Afirmativo, na sequência é o número 2, aguarde autorização de pouso. Aguardará. 445 com 52 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Recife. 445, segue o Golfo, sai do pátio no ponto de espera, torre 1-10-95, tem gavetinha de bom. Vai seguir o Gol no pátio principal, após torre 118-95-35-445. Saúde, ponto 32 na meia. 2 no meio após o ATR à sua esquerda, prossiga via Juliette para o portão 1. Juliette para o portão 1 após o ATR. Zona 044, pronto. Ciente, mantém a posição. Três solo azul no oito direito, 219 solo. 219, o TAM 3804. TAM 3804, livrando a sua escuta. 4 Alfa Juliette, portal 3. Alfa Juliette para o 3, o TAM 3804. Livre pouso, vento 100 graus, 15 nós. Livre pouso por causa de 07.6. Ingresso no litoral e chame a torre 118.95, como é que é o Delta? Sente como é que é o Delta, base direita, plano 0 e reporte. É confirmando o 1-7. É plano 7, base direita, 1-7 e reporte. Ground, Brazilian Air Force 2404, ready to taxi military. Taxi approved, 204, come back on holding point. Taxi hotel. Roger, we'll call you holding point, taxi hotel. Autorizado, Lema T, 1044. Lema T, 1044. Autorizado chegada à mar e desse mantenha 050 vigilância. 050 vigilância, o nosso 754, qual o nosso número para apoio? Agora é o número 1. Posso exportar? Vigilância, escuta. 4076, Alfa Juliette, até o través do 62, e após o através do 62, segue o follow-me até o portão 9. É a torre, Alfa Juliette, está através do 62, agora está sem solo, o 4 Alfa Juliette. T5445, ali é manter autorizado. Ali mantém a T5445. 404, holding point, taxi hotel. decided to cross the main apron, then back via Delta and Alpha, come back before taxi Juliet. Roger, we'll call before Juliet. How many people on board are there? 2404, in the Endurance. 10. Endurance? Endurance in 3.5 hours. Thank you. Nicolás, Mike Echo Delta. Delta, Panorama, from. Decolou de 22, controle 208. 08, obrigado, pode. Seja mesmo após, segue conforme. Alternativo, só pra tornar o bloco parado? 9. Ok, eu faço a passagem do mesmo, Juliette 4009, Juliette 4079. Atente a viatura que já conduziu até 9. Alternativo, Juliette. Decolar 120 graus 159. Desde decolagem 35445. Ciente autorizado a MT Azul. Four before Juliet. Taxi Juliet, then India. At your holding point there. Now at 118.95. Turn 81015. Good flight. Roger, holding point, tower 1895 and QNH 1015. Yeah, da PUCA guardando. Quatro, quatro, cinco, decola os 24, controle 208. Controle 208, boa. Salvador, boa tarde, trip 5445. 445, suba ao nível 90, saída da PUC. Subindo 190, saída da PUC, trip 5445. Roger, clear to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees. Oh, correction, stand by, maintain position. Stand by, pode. O azul, sim, o azul está livre de decolagem, vento 100 graus, 159. Livre de decolagem, azul, 4463. clear, 2 line up and wait. 9 up and wait, 4-0. Salvador 35445, poderia para Aracaju, da presente? 445, mantenha o perfil da PUC, aguardando a autorização do centro. Vai manter o perfil da PUC, aguardando a autorização, 35445. Salvador, controle do Mori, Azul, 4463, crossing 1000 feet. Azul 4463, climb and maintain level 180, coral departure. 180, coral departure, 4463 Azul. Gol 9044, passa 160, chama certo no 2085, alterna 12545. 2085, 2545, 1044. Juliette Romeu, às 20:15, mantenha-se sob regra de voo visual, informe para descida. Reporte através de caixa pregos para ingressar no corredor caixa pregos. Air Force 2404 cleared for takeoff, wind is 100 degrees on 5 knots. Okay, 9MEC, Mike, autorizado para o local, decola a pistão no 7, primeira curva à direita. Ingressa no corredor Axé, inicialmente a 1.010, controle 120, decimal 8, transponder 0126. Estabilizado. Chama estabilizado no X-Ray, voo 1-7-4. 941, desse mantém 2000, ajuste 1015, informe o localizador. Desse mantém 2000, 1015, informe o localizador. Airborne at 30, call now 120.8. 120.8, thank you, so long. Autorizado, acionamento e táxi, chame para ingresso no 7. Do departure, Brazilian Air Force 2404. Air Force 2404, climb and maintain level 320, dial departure. Dial departure, climb and maintain 320. 190 do Oceano, informação Mike. 6200, chegada Mari, vê se mantém a 050 vigilante. 0 na Mari, 200. Está estabilizado e avistando o voo 1754. 754, complete final ILS, torre 11895. 1895, boa. Azul 4463, passa 180, chama o certo 13325, alterno 251. Circuito 551, azul está fora. 941, autorizado, sinal DLS, XG, informe localizador. Informe aí localizador 941. Sou externo, embaixo travado, voo 1754. 74 de pouso, pista 10, o vento 1,00 graus, 1,49. Mesmo voo. Meu gigante Romeu. Estimativa, ajuste agora 1,0,14, autorizado e descida 1.500 pés. Localizador, voo 941. 941, complexo final ILS, torre 11895. 11895, tá bom. Salvador, bom. Boa tarde, voo 941. Continua, aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, o voo 941. Quatro solos, 37, direito, 219 solo. 219. Brasília Force 2404, contacte Cip Center 11, 33 decimal 25, Sanibo 125 decimal 1. 13325, Sanibo 1251, thank you, bye bye. Good. Alfa Juliette, Porto 8. Alfa Juliette, 0. M6200, desça para 2000, ajuste 1014, informe no localizador. 2014, toma lá no lote, 200. Quatro 1 solo 39, direito 219 solo.